no 08, por favor. Reporte no centro sobrevoo. Federal 9970, reporte no ponto de espera. Sou 2796, pronto para fazer. Autorizado, Serra Brava, Juliette, passagem, uma pessoa, via Golf 677 até Recife, após direto. Nível 170, perfil de saída Conde, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 0260, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador, não fechou, nível 170, lançamento do Conde, seu Golf 677, pela pista 10, na curva à esquerda, perfil da Conde. 0260, transforme com 120, controle. Azul 2796, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Suporte a linha 43. Solo Salvador, Elton, Mike, Hotel, Mike. Mike, Hotel, Mike, Solo Salvador. Bom dia. Autorização de remoto aqui da remota 14 para a ponte número 10, parte principal. Michael, tem Mike Sente, reporte calçado, posição no zero. Positivo. Zero, call the center 12685, copy 12545. Roger, 12685, sorry, but 12545. Obrigado, Roger. 12545. 12545, Roger. Chamando a 312, do separador de mil pés, ajuste no 098, para livrar o S, aponta localizador. A 2010, é Será 9970, contato radar, suba para 340, cada número. Alguma chance nos autorizar a de código ou net? Inicialmente, manter a saída, aguarde a prova de código. Azul 2783, Recife 260, alterno 288. Vai chamar Recife 260, alterno 288, azul 2783. Para posicionamento 1975. 2199 identifica a chegada a Mário 2450. Mário 2450. Azul 9169, redução para 2100 mais. Nós identifica a chegada volta disso para 4.000 pés e ajuste 1.0 no 8. Meia 312, torre. 1.285, alta 1.245. Chené 6312, bom dia, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-1-9. Autorizado, pouso, cabeceira 1-0-6-3-2. Confirme para o controle. É o Papa Romeu até o Juliette Serra, na direção da Serra. Hotel Juliette Serra, acione 0135. O Hotel Juliette Serra, na profissão de Itapuã, e reporta para a descida. Para o ponto de pera pista no zero, via parte principal, táxi Índia. Do ponto de pera chama a torre em 1.18.95, ajuste 1.0.18. Pátio Índia lá, 295, Rio 59.10.5.10. Pressão Azul, Azul 9169, estabilizado no ILS. Azul 9169, continua a aproximação, aguarde a pista livre. O Xenem 6312, solo ao Juno 7, ao livrar a pista 1211. Ao livrar 218-632. Thank you. Após 129-276 para o posto de estacionamento. Azul 2796, diga acionar, chame táxi, pode crer. Chame táxi, estacionamento. Bravo, 19169, pista livre, pouso autorizado, Ventura, 50 graus, 099, pistão no zero. Pista livre, pouso no zero, 969. Solo Chalé, 6312. Chalé 6312, 2 Altaxi e Alfa, repórter Angela Juliet. Alfa Angela Juliet. Rio 5975, após a passagem do Embraer 190, está autorizado a linha de manter pistão na zero. Após o Embraer, a linha mantém na zero, 195. Sol 2796 da Azul para o táxi, alternando o Maceió, POV de 62, 4 horas de autonomia. Azul 2796, autorizar o táxi para o ponto espera da pista no zero, e a parte principal, o táxi Índia. Ponto espera chama a torre em 18.95, ajuste no 018. Parte principal Índia, ponto espera 18.95, 2796. 2199, deixa para 2.010, ajuste no 018. Está no GLS, reporta localizador. 2.0.0.8, para o estado de DNA, 2.9.9. Alta de 2.0.0.9.9. Chalé 6312, de passagem à TR da Azul, está no parte 3, está aqui para a Pontifera, após ingresso a Juliet, posição 03. Aqui, Matias, não pode tomar dianteira, o 6312, o avião nem se movimentou aí. Eita, a gestão está autorizada via para portão 3 agilizando na via do cruzeiro. Vai manter a velocidade, muito obrigado aí, senhor. Azul 2796, depa. É, a Tiga tenta a aeronave da Avianca, está acionando para o portão 03, após prossegue aí, se é muito perto. Após a passagem do aeroporto da Avianca, seguindo para o Monte Pedro Zé, 2796. Obrigado, Azul. Bom voo para você. Pra vocês também. Para o nosso circuito pelo 1895. Zero, decimal, oito, bom voo. 1208-5975. Sorri ao Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossiga. Ah, um minuto do farol de Sapó. Mostra descendo para 510, para oito. Hotel Juliette Serra, ciente, reporte para base pela direita da pista 1 na 6. Ciente, reportará a base da 1 na 7, Hotel Juliette Serra. São Salvador, bom dia, Azul 27, lado de cima, próximo monte pegando o zero, está pronto. Azul 2796, chama a torre 1-1-2-9-5. Tá bom. A Bahama Sangue já bravo. Ah, escuta. Tem que ir lá, confira pessoas a bordo e proa de decolagem. 9-6, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0-9. Fazer uma aliança para a Bahama Sangue, deixa a decola com proa de Paris, aciona 0137, frequência do controle 120.8. Rafael Tango de Abravo, para a colagem chamatou em 1-8-7-9-5. Tango em Diabravo, prossiga. Acione e chame para a decolagem Tango em Diabravo. Corre o Hotel Juliette Serra para ingresso na base da 1-7. Hotel Juliette Serra avistado. Está autorizado o pouso cabeceira 1-7, vento 1-60 graus, 1-0-9. Autorizado pouso cabeceira 1-7, vento 1-60, Hotel Juliette Serra. PLF, voo 2199. 2199, com contrato final pelo 1895, bom pouso. Ok, 1895, obrigado. U 2796, decola aos 25, controle 1208. 2796. Corre, voo 2199. Voo 2199, avistado, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso na 1-0, QNH 1-0-9. Sim, aguardando autorização. Controle, Azul 2796. Azul 2796, contato radar, sobe para 1970, saída Conde, dá presente para direto Conde. Sobe 170, voa Conde, 2796. Hotel Juliette Serra, solo aos 26, confirme pátio. Estou autorizado pátio 4 na escuta. 95, tem informação Golfo para confirme. Golfo autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Autorizado, Golfo também, estou 2-1-9. Salvador, copia o Gol 095, bom dia. Gol 095, bom dia, prossiga. Sem testa da informação, Gol, para confins, para vocês. Gol 095, autorizado para confins, via Ampezulu 21, nível 360. Preparado a pista 10, primeira curva à direita, caída Abo, após Alefa, e voa direto Nitibu, onde intercepta a aerovia. Aciona 5466, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 360. 2199, olho pra pista, solo 1, 2-1-1. 2-1-1-1-2-1-9-9. Solo 3859, LF 10. 3859, aguarde a pista livre. 1095, copia. 2685-1245. 2685-1245, Rio 59, obrigado, bom dia, corrigindo a aerovia, é Ampezulu 21. Primeira curva à direita e o controle de saída 120, decimal 80. 080, curva à direita, Ampezulu 21. Correto, 05, portão, reporte quando pronto, estacionamento pushback. Bom dia, Gol 2199, Gol 2199, bom dia, 2 a do táxi. Que é Alfa Júlia de Portão, meia dúzia. Alfa Júlia de Portão, meia dúzia, ou 2199. We don't have your flight plan yet. Confirm the estimated time for departure. We are able to depart in 15 minutes. Roger, Turkish 16, stand by, we will contact the AIS of Salvador for further information. Okay, thank you. We are waiting for Turkish 16 there. 3859, Solos 32, Olivra 1, 2-1-1. 2-1-1, boa. Confirme então, grande abraço. Gente, o transponder novo será 5436, reporte fora do solo, então, grande abraço, vento na pista 1-0 de Salvador, 1-60 graus, 1-09, QNH 1-0, 1-8. 4. Já bravo, não atrasa o na aproximação para reportar. 6, can you please confirm it's 15 or 50 minutes, 15 or 50? In 15 minutes, you will be ready, so it's 16. Roger, thank you, 16. Tango India Bravo, decola os 33, controle 1208. Bom dia. Controle, é o Papa Romeo Tango India Bravo. Confirme? É o Papa Romeo Tango India Bravo, decolada em Imã. Tá mantendo prova Paris, será um anomeu Paris. Gente, Tango India Bravo, reporta livrando o CPR. Reporta livrando, Bravo. Turkish 16, we check the flight plane, it's 12150. So in approximately 15 minutes you have your flight plane to copy. Okay, in 15 minutes we will be copied for our clearance, correct? Turkish 16? That's correct, Turkish 16, stand by, we will contact you. Okay, stand by, Turkish 16. Azul 2796, mais quantas milhas no dia? A partir de agora voa Conde, 2796. Gente. Papa Romeo Tango, India Bravo, fora do solo 35, transfere o controle 1208. Jogou no 095, portão 5, feedback em planeta. No 9 Guarulhos, autorizado meu posto 1-0, nível 320, saída da aérea, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5476. Controle 02 próxima 8 até se puxa. 308, Amaral Pinto. Ground 361, heavy, we are fully ready for pushback, standing by for clear. Is 16, I don't have your plane in my system yet, standing by. Standing by, 361. Can you ask again, please? We sent approximately 40 minutes before our flight plan. Plan will be to 1215. Only 4-5 in this hour. I will receive your plan. Stand by, okay? Thank you, Alan. Tá pronto, Patrão. O gol no 095, 160, POB, 3 horas, Campina. 3 horas do táxi, e aí eu vou te apresentar no 0285, negar no 09. Alterna a frequência do centro 1685, alterna 2545 para informação de voo e alerta. Central? 3116, go ahead. The flight plan coming in the system 30 minutes before the estimated stop time. If you want to take off before the 30 minutes, you have to make a change here, okay? I understand that we need to change our flight plan due to our departure time, correct? It's correct. But in more 4 or 5 minutes, I think that I receive the plan, okay? Okay, we will try to change our flight plan due to departure time. Thank you, 3415. Our departure time in our flight plan right now. 215. I called the IS room and they said me that your plan is 1215. 1215. Okay, I got it. 3216. Bom dia, gol 1095, ponto de espera 10, transporte de decolagem. Gol 095, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 10 mais. E aí decola 10, gol 1095. Papatango Mike Charlie Alfa, acionamento a critério, reporte pronto para o táxi. Por gentileza, modifique a saída Momo após Cogbo direto. Mike Charlie Alfa, modifique a saída Momo, Cogbo direto. Soletra, Momo, Mike Oscar, após Cogbo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após direto. Barreto, após pronto. Que o plano só chega no sistema, tanto nosso quanto do Centro Recife, só 30 minutos antes do horário previsto do ABT. Assim que chegar, nós pagaremos a cópia, ok? Então, daqui a mais 3 minutos até chegar no sistema, assim que a gente receber, se você receber, paga autorização e pode prosseguir com o decolagem. Então, tá ótimo. Agradecido aí a atenção. Obrigado a todos. Paulo Salvador, Pouso 9170, Campinas, autorizado via rota do plano Gol, nível 340, saída da Adria, São Mótica, primeira curva direita, transponder 5513. 340 para Campinas, demorando no trânsito, Mótica, Azul 9170, é contra o Fuxa. Decolado de 44, chame controle Salvador em 120, decima 8. 8, voo 09, bom dia. Decima 1, voo. Controle Salvador, voo 095, 510, bom dia. Voo 095, contato radar, curva para o 360, saída Arbor. Perfil Arbor, subindo ao 360, quando possível, põe a direta de ILS. Aguarde. Salvatango Mike Charlie Alpha, autorizado táxi, reposta táxi total para ingresso. Agora Caju, chame mesmo na frequência 203, bom voo. Ok, eu ingressar com Aracaju, 2-7-9-6. Linha 13-9, identifica a chegada da Golf, desça para 4.000, ajuste 1.018. Batalha Mike Charlie Alpha autorizado, ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Essa é a manhã, vamos ver se nós falamos. Voo 095, voo direto alerta. Voo direto alerta, voo 1095, obrigado. Transit is 16, just 1 minute, we are checking out your flight plan with the flight plan room. The flight plan didn't arrive as expected. We are trying to make your flight plan manually. Just stand by 1 minute, please. Thank you very much, sir. Obrigado. Papatango Mike Charlie Alpha, decolagem autorizada, pista no 7, vento 150 graus, 10 nós. Tango Mike Charlie Alpha, decolada 49, chame controle Salvador em 120, decimal 8, um voo. 42 Salvador, 1208, Mike Charlie Alpha. Controle Salvador, Papa Tango, Mike Charlie Alpha, decolou pista 97, saída móvel. Mike Charlie Alpha, contato radar, fruta 190, saída Momo, em condições de compromisso superior. Afirmativo, Sérgio. Tente. 09, contato radar, fruta 379, autorizado, puxa, portátil. Autorizado para trás. Meu golfista, confirma o local de sua área de sobrevoo. Planianque, na colapso no 7, por direito, sai da Coral, inicialmente, controle no 0 da cima 8, aciona 5525. Coluna 095, Recife, 1260, alterno 288. Coluna 095. No 095. Recife, 1260, alterno 288. 1260, 288. Salvador, deixa eu ver a 3122 Xané, aguarda um minuto em Recife, que fala Pucajé Maracajú. Maracajú, Turkish 16, Salve Ground. Turkish 16, what? We have talked with our information service room, and they told us that your staff made your flight plan to 1230 Zulu. And your flight plan will be activated on our system 1200 Zulu. And if you want to change your EOBT, you have to make a change in your flight plan, changing your flight plan departure time to 1150 Zulu or 1210 Zulu. If you make this change, we can give you clearance right away. But we have to ask you for the flight plan change to 1210 Zulu. Informa que foi apresentado um plano de voo 1130. Por algum motivo houve um erro com 1230. Nós já estamos de portas fechadas, sem condições de reapresentar um plano de voo neste momento. Apenas confirme, por gentileza, que aos 1200, em mais 3 minutos, a gente já teria condições de eventualmente e ao nosso aprovação do plano de voo. Afirmo o horário previsto e o plano deveria chegar pra gente aqui é 1200. Acredito que deve estar né, o 1200, acoplando aqui. A informação que a S passou foi que realmente teve algum problema lá, que a pessoa que fez o plano lá estava ciente da, da informação, devido a problemas do sistema e coisas lá. Se não tem condições de manter nenhum contato com a S no momento, só aguardar. Assim que chegar aqui, a gente repassa, mas fora isso, tem que mais ser feito. Muito obrigado pela colaboração. Vamos para o táxi do 3199 a bordo, 3:40, ao Terra no Galeão. Autorizado, táxi Índio, com esperador 02, 198, 195, legal 90, 18, 3179. Autorizado, táxi Índio, com esperador 02, 3179. Autorizado via Bezuno no 7, nível 350, saída da PUCA, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5520. 350, autorizou no 7, PUCA, Aracaju, curva à esquerda, 5520, o transponder volta para o chinelo 3192. 5520, 3192. No 6311 está agora a 11 bits para Tuna, está autorizado a aproximação de ALS. Autorizado de ALS, 6311, central para o... Autorizado via P9857, nível 260, saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita, transponder 5475. Direito para decolagem, a primeira curva direita, com a POB autonomia, o 02. O 02, quando contacta, chama TOI 1-1-8-1-9-5. Autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 1, 50 graus, 1, 2, 9. Autorizado alinhar e decolar, 1, 0, vento 1, 5, 0, 7, 9. Salvador, 4-0, autorizado por contato. Mantenha aproximação, aguarda autorização de pouso. Forma o tráfego decolando agora da TAM. Ajustando 08. Isso, aguardando 639. Passamos com o meu Golf Victor, Torre. Autorizado o táxi, meu Golf Victor, reforço na taxa aí, papá. Meia, na escuta. Copia em inglês ou português? Pode ser em qualquer um. Autorizado, Lima, Tango, Bravo, Alfa, via rota do plano de voo. DST Thomas, Opel Zulu no 4, Asla, Opel Whisky no 0, Recife. Opel Romeo 551. E após conforme em rota do plano. Nível 3 no 0, saída Puca. Transição Zipá, primeira curva à esquerda, transponda 5545, curtinho no meio. Então é a Thomas Uno Zulu, uniforme Zulu 10, Recife, uniforme Romeu. Nível 310, a transição é Puca. Da saída Puga, transição Zipá, da curva esquerda, 5545. O Tuquinho no meia, o planejamento é correto, porém paguei errado a rota. Inicialmente é Thomas, Upe Zulu 4, Ávila, Upe Whisky 1-0, até Recife. Vou confirmar a saída com o controle e reporto a saída aqui. Tem livre acionamento aguardando a confirmação da saída. Poderia confirmar ainda, a gente está no stand-by para o departure e o Toma Zulu, é isso? Eu tenho aqui na alta DCT Thomas Tango Oscar Mike Alpha Sierra, após prosseguir Upper Zulu 1-4 até Ávila, Alpha Vitor Alpha Lima Alpha, após prosseguir Upper Whisky 1-0. Até Recife, Upper Romeo 551. Ok, aqui agora sim. Então é Thomas, Upper Zulu 1-4, Ávila, depois Upper Whisky 1-0, Recife, Upper Romeo 551, Puga. Level 310 e Squawk 5545, standing by for departure SID. Aguardando a sua comunicação para o Puxa aeronaves azul, efetuando push no setor, chamamento 312 na número 2. Tudo bem. Bom dia, Gol 2166 para Copa Porto Seguro, pagou. Terceira 252000, controle de Salvador. Algum inconveniente em cortarmos a sua trajetória? Ciente, ajuste agora no 018, desça para 5000 pés. Voe direto Duna para aproximação ILS, é o número 2, nenhuma espera prevista, caiu. Azul 91.0, atrasado da via Índia, Monte Pera, zona 02, 118, zona 118. Livrado da guarda, mesmo parqueando 02, autorizado puxo portátil. Colega, Duque 16 Ground. Duque 16 Ground.